4. 3-0, Fortaleza, decola 1-0, curva esquerda, vamos frente, aperto 1-9, 1935, controle 5064, nosso comando é o 3144, é o gate 1-1. Despejamento correto, chama pronto para pushback de acionamento, 3144. Falando. Vento 1-1-0 graus, 1-2-9. 3661, após a rolagem do 737, gol ali, mantém pista no zero. Após o início do gol ali, mantém 3661. Uno 924, decola 09, controle 19, decimal 35. Olá, 3-0. Trouxa 3805 na posição 1-0 para push back acionamento. Portão 1-0, autorizado, chama para o táxi, 3-0-5. Autorizado, chama para o táxi, 3-2-0. A 3661, autorizada a decolagem, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-2 nosso. Livre decolagem, para aí, 3661. Trip 5489, após rolagem do Airbus da TAM, ali mantém pista 1-0. Após o Airbus da TAM, ali mantém trip 5489. Alfa Vitor Juliette, autorizado pouso, pista 1-7, vento 1-0 graus, 1-2 nosso. Juli. Autorizado pouso para Alfa Vitor Juliette. Solo Salvador, boa tarde, Pochaner 6315, informação Quebec. Pochaner 6315, boa tarde, 360, Guarulhos, pronto cópia. Pronto cópia, Pochaner 6315. Pochaner 6315, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50, decolagem da pista 1-0, após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Dael, Leda, após o Leda Eudes. A frequência do controle 119.35, aciona 5066. Autorizado Guarulhos 360 via Perú 0, decola da 1-0 com curva direita. Dael, Leda Eudes, 119.35, transponde 5066. Cotejamento correto, confirmando curva à direita para a colagem, meia dúzia portão, chama pronto, Oxenai 6315. Com curva à direita, meia dúzia chamará, Oxenai 6315. Tá, informação melhor, faz um foco, curva 200 para 160, dá para dar informação para cá. Boa tarde, Papa Romeu, Alfa X Fox, identifique, chegada Bonf, desça para 4.000 pés, ajuste no 011. Identificou, chegada Bonf. 0-1-1, Alfa Foxtrot, descendo para 1-6-0. Trip 5626, agora está autorizado, aprova do externo. Direto do externo, 5626. Controle Salvador, TAM 3661, boa tarde. Boa tarde, TAM 3661, contato radar, voe na proa de Coral, subindo para o nível 140. Presente Coral 140, 3661. Controle Salvador, confirma altitude autorizada por Alfa Foxtrot. Alfa Eco Fox, 4.000 pés, ajuste 1.011. 4.000 pés, 1.011, Alfa Eco Fox. Afirmativo, seu solo for 1-3, autorizado backtrack, reporte pista livre. Gol 1-3-3-3 para o feedback acionamento, posição 3. Gente, gol 1-3-3-3, tem um airball da TAM do outro lado do pátio que já finalizou o pushback, vai iniciar ataque, vai passar a retaguarda. Só um minuto para iniciar. Aguarda. Salvador, muito boa tarde, a Trip 5489, decolando o perfil da Arbor. Trip 5489, contato do radar, suba para o nível 200. Para o 200, Trip 5489. Trip 5626, chame agora a torre, Salvador, 186, tem uma pouso. 186, 5626, obrigado aí pela ajuda. Tem facilidade de coordenar com o centro aí, o voo 924 para Aracaju, presente? CAB 1968, amor. CAB 3805, táxi via Pátio Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118 decimal 6, o ajuste no 011, no tempo bom voo. Táxi via Pátio Índia e Alfa, ponto de espera da 10, 1068, 3805, obrigado. O 1333 coordena com a equipe de Pátio após a passagem do Airbus da TAM, retaguarda, autorizado iniciando 3 e chama táxi. Após a passagem do Airbus, está autorizado com o feedback acionamento, voo 1-3-3-3. O 924, chame Recife agora, frequência 12685 e alternado 13365, mantendo o perfil da saída. Ok. 1-4-0-3-6-6-1. Gol no 924, copia de frequência? Gol no 924, controle de Salvador. Já 3144, no portão 11, autorizado, chama pronto para táxi. Portão 3144, mas escuta. Portão 3144, mas escuta do sol. Deixa ele manter a posição só mais um minuto para esperar entrar de sala do pushback. Vai manter então, aguardando aí. Já pode voltar então, tá? O Alfa Tango está em condição de agilizar o táxi até a Lima? O Tá 3144 correndo com a equipe de pátio, após a passagem de um tráfego Charlie 402 à retaguarda, está autorizado a iniciar no 11 e chama pronto para o táxi. Tá 3144. Ponto 402 inicia, então 3144. Solo Trip 5626, se livrando. Trip 5626, boa tarde, táxi via Alfa, primeira esquerda, Kilo, até o pátio 3, atento ao balizador. Alfa, Kilo, pátio 3, atento ao balizador, 5626. voltando na Lima, o Alfa Tango Tango. O Alfa Tango Tango prossegue via Lima, Mike, reporta na Quebec, o Alfa Tango Tango. Lima, Mike, na Quebec, reporta na Quebec. Papa Romeo Alfa Eco Fox, está reautorizada a descida para 2.500 pés. 2.500, Alfa Eco Fox. Afirma, informa o Charlie 150, mantendo 1.500 pés nos corredores visuais. Ok, da 100, Alfa Eco Fox. Controle de Salvador, Papa Romeo, Índia November Alfa, em regresso de Vera Cruz, no corredor Axé, 1.500 pés. Papa Romeo Índia November Alfa, mantenha 1.500 pés no corredor Vera Cruz e após o corredor Interlagos. Informe Paripe, o ajuste 1-0-1-1. Gente, foi lindo, estamos no corredor Vera Cruz, reportará Paripe a 1.500 pés do 8 Alfa. 5 até o Pati 5, autorizado, Alfa, Tango Tango. 3805, decola 2-0, controle 1-9, decimal 3-5. Gente, 02 a bordo, autorizado o Manati, 1.000 pés, decolagem da 1.7, após primeira curva à direita, corredor Axé, controle 1.9.35 e aciona 0125, Mike é convido. Mike inclusive, visto autorizado Manati, 1.000 pés, decola da 1.7, curva à direita, corredor Axé, controle 1.9.35, 1.0125, Mike é convido. Estejamento correto, paracionamento parte de decolagem torre agora em 1.18 decimal meia, o ajuste no 0.1, tem um bom voo, Mike, é com Vitor. Para o táxi, voo 1.333, 1.72 a bordo, autonomia 0.406, alterno Galeão. Confirmando o POB 1.73. 1.72. Gente, 172, autorizado, direita, Índia e Alfa, ponto de espera da 10, torre 118, decimal meia, o ajuste, 0.1, tem um bom voo, 1.333. Autorizado táxi, pela direita, Índia e Alfa, torre 1862, ajuste no 0.1, obrigado, bom dia. Salvador, boa tarde, o Papa Papa mais Índia Delta. Papa Papa Mike Índia Delta, boa tarde, Salvador para Serra Bravo, Tango Vitor, confirmando se encontra no TAT 3, no decolagem da 1-0, não é isso? Positivo, tá, em frente aos corridos. Gente, só um minuto para a Copa, o Mike Índia Delta. Ok, tá aguardando, o Mike Índia Delta. Só tá encerrado, chame Léo na frequência 1201. 201, chamará, obrigado, tenha uma boa tarde. Aumente. 3144, autorizado táxi via Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal meia, o ajuste no 091, tem um bom voo. Pátio Índia e Alfa, 286, 1.113, 144. Tráfego superado, desça para 2.000 pés, informe na final de ILS. 2.000 pés, reportar esta pesada, Alfa Expo, descendo para 2.000. Autorizado alinhar e decolar pista no zero, vento no 20 graus, 129. Autorizado alinhar e decolar da 10, 1.333. Mike Índia Delta, cópia. Prossiga, senhor, posso cópia. Autorizado em Salvador para a Terra Vista, nível 300, plano Yankee, decolagem da pista 10, após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda voa direto, Bidev, frequência do controle 1.19.35, aciona 5.0.17. Dourado, Terra Vista, o nível é o 300, versão 1N, decola da 90, percurso à direita, saindo percurso da EL, tração Leda, após Leda, voa BDEV. O controle operando 119 decimal 3, o transponder 5017, 5017, do Mike Zedal. Aqui só confirmando a frequência do controle, 119 decimal 35, chama para acionamento no pátio 3, o Mike India Delta. Corrigindo, 11935, já está pronto para acionamento. Autorizado acionamento, chama pronto para o táxi, o Mike India Delta. Para táxi, Mike India Delta. Fox, está na final. Alfa Fox, boa tarde. Pessoal de pouso no 017, confirma. 17 pela direita. Ok, após o marcador externo autorizado, prossegue base pela direita, pista no 7, vento 120 graus, 129, ajuste no 09, Alfa Fox. Após o externo está autorizado, curva esquerda para interceptar final da 17, Alfa Fox, baixado e checado no momento. Puxa. No trip 3, decola 25, controle 19, decimal 35. 19, 35, boa tarde. Boa. Oi, Salvador, tá 3144, quanto espera para 100? Tá 3144, autorizado alinhado e decolar pisto 0, vento 120 graus, 129. Decolagem 10, tem 3144. 360, está autorizado pro de Leda. 360 na pro de Leda, no 333. Para a final do 17, baixado e checado, Alfa Eco Fox. Alfa Eco Fox, se autorizado pouso, pista no 7, vento 120 graus, 129. Vive pouso, Alfa Eco Fox. Sou eu, Mike Eco Vitor, pronto, táxi. Mike Eco Vitor, autorizado táxi, reporte na interseção para ingresso. Reportará o Mike Eco Vitor. Anotando 3144. Positivo. Papa Romeu, Indiana November Alpha, chama agora a torre em Salvador, 18.6, até bom posto. 18.6, graças, bom trabalho, até mais. Salvador, boa tarde, é o Papa Romeu Índia November Alpha, na toda rotatória visual com o campo. Papa Romeu Índia November Alpha, reporte ao final de 3 milhas, cabeceiro no 7. Reportará ao final de 3 milhas na 17, Índia November Alpha. Alpha Echo Fox no solo aos 28, autorizado backtrack, táxi é o Patinho. Poxa, táxi é o estacionário de frequência. Uno 288, Uno 3325, triplo 5489. Salvador, boa, Oceanair 62, Uno 3, autorização para Galeão, nível 3, 80, informação Quebec. Salvador, Uno 3, o 360 para o Galeão, pronto, cópia. Pronto, cópia. a rota conforme Upper Zulu 10 até SMAP, após direto Lúvito, após direto Barbacena. Decolagem da pista 10 após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda direto Bridge. Frequência do controle 119.35, aciona 5105. Correto, da El, Leda, Bridge, no portão 05, chama pronto. Oxalé 6213. Fala, Oxalé 6315, no 612, boa tarde para pushback. Autorizado pushback, sonamento, chama táxi, Oxalé 6315. Chama táxi 315. Romeu Papatango está autorizado a prova da rotatória. Aprovando a rotatória, Romeu Papatango. Papa Mike India Delta, prossegue o táxi em frente, última direita na Índia. Ponto de espera da 10, torre 118.6, o ajuste no 011 no tempo voo, Mike India Delta. Tenta prosseguir na última intersecção na Índia, ponto de espera da 10, vai chamar a torre 118.6, o Mike India Delta. Angosca, Papai Juliette, bom dia, passa boa tarde. Salvador para Congonhas, o 380, qual o pátio, a pista que decola? Gente, na aeroestrada, a colégio da 10, só um minuto para a porta. Angosca, Papai Juliette. Oi, Salvador, muito boa tarde, o Papa mais cuidadão. Papa Mike India Delta, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 130 graus, 12 horas. Autorizado alinhar e decolar, Mike India Delta. Uniforme Bravo Lima Alfa, pause direto por Assununga. Decolagem da 10, após primeira curva à direita, da Eleta Bridge, a subida, a frequência do controle 1935 e 5050, no transponder. 5050, 5050. 33.25 P1-3325 Gol 1-3-3-3, boa tarde. Boa tarde. E após Bridge. Chanel 6305 1-6-8 a bordo, 4 de autonomia, alterna Galeão. Via Pátio Índia no ponto de espera 18.6, 1.011 no ajuste, 6315, bom voo. 1.011, Pátio Índia, obrigado. Oscar da Pátio Bote, copiou? Da El, Leda, Bridge, com curva à direita para a decolagem. Ok, só confirmando, é da El, Delta Alfa Eco Lima, está livre acionamento, chama pronto para o táxi. Oscar, Papai Juliette. Salvador, Índia November Alpha, pousado, solicita backtrack para o Pátio 4. November Alpha, seu solo, Foz 34, autorizado backtrack, reporte pista livre, November Alpha. Reportará, pista livre, Índia November Alpha. Viking Índia Delta, solo decola, melhor dizendo. Decola os 34, controle 19, decimal 35, por favor. 1935, grato. Visou agora com o campo. Chame Torre, Salvador, frequência 118, decimal 6, tem o box. Mora Torre, 186, arrombeu para batendo. 5350 nível, via Autorisk 58, decolagem da 10, aposto primeira curva à esquerda, realizo defesa subida Puca, transição Aracaju, o controle 1935 e aciona 5102, Ocean 6142. 6142, aprovado Recife, nível 350, Autorisk 58, decola pistão 10, Puca, Jamo Aracaju, o controle 119-5, transponder 5102, muito obrigado. Chama pronto no 07, o Xené 6142. Obrigado. Controle Salvador, Mike India Delta. Prossiga, Mike India Delta. Ó, solicitando como nível final o 280, se possível. Só 280, aguardando a autorização de Recife, Mike India Delta. Sente inicialmente 280, aguardando. Então 3144, chama agora Recife, frequência 12685 e alterna 13365. Recife agora para o TAM 3164, corrija 12685, 13365, uma boa tarde. Boa tarde. Juliette autorizado de céu táxi, reporta no ponto de espera da Papá para o cruzamento da 17. Oi, Salvador, boa tarde, Oxalé 6315, pronto, posição 2. 6315, autorizado a linha de decolar, pista 10, vento 120 graus, 10 nós. A linha de decola, 6315. Salvador, muito boa tarde, voo 9648, Cimente da Quebec, passando 160 para 150. Salvador, muito boa tarde, voo 9648. Voo 9648, boa tarde, identifique. Chegada Mari, voe na proa de Itap, desça para 2000 pés, ajuste 1011. Identificou Itap 1011, voo